Panorama Agrícola para 10 de outubro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 10 de outubro, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Na entrevista especial de hoje, leite com sustentabilidade, mais produção, menos gastos e benefícios ambientais. E no noticiário, aumenta o limite de crédito para suinocultor e avicultor integrado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você não deve condicionar o objetivo da sua empresa unicamente nas vendas. Pense na lucratividade e também num bom clima organizacional. O Conselho Monetário Nacional aprovou o aumento no limite de crédito para custeio para avicultores e suinocultores integrados, de R$ 70 mil para R$ 150 mil por produtor. O financiamento de não integrados e pecuaristas de gado leiteiro passou de R$ 800 mil para R$ 1 milhão e 200 mil. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, o agrônomo João Paulo Dornelles Reck explica o projeto Fixação Biológica de Nitrogênio, da EPAGRE de Rio Fortuna, que ganhou o prêmio Expressão de Ecologia por gerar benefícios ambientais, economia e maior produtividade. Para o agricultor entender, é a mesma coisa que ureia, né? E vocês sabem que a ureia é o nutriente mais caro e mais volátil, mais solúvel, e termina encarecendo bastante o custo da pastagem. Hoje tem, na maioria das regiões produtoras de leite, tem um pensamento do agricultor que só é possível fazer pasto, ganhar dinheiro com leite, se o agricultor tiver esterco de suíno para jogar no pasto. Porque assim, ó, tem hoje para adubar uma pastagem tem vários caminhos, mas os três mais que a gente vê seria ou fazer uma boa análise solo, e daí parte para três caminhos distintos. Um seria colocar esterco de suíno, de aves, outro tipo de esterco. O outro seria colocar, além do calcário, colocar adubação com fósforo e potássio e nitrogênio na base da ureia, que é um sistema que encarece bastante o sistema, porque a ureia, como eu já falei, é o nutriente mais caro. O outro sistema seria o quê? A mesma análise solo, botar o calcário, corrigir o fósforo e o potássio, quimicamente, né? Adubo químico. Só que o nitrogênio, que é o adubo que tem que colocar mais vezes, que é mais caro, a gente entra com a fixação biológica de nitrogênio, que nada mais é do que fazer a semeadura de leguminosas no meio do outra pastagem. Leguminosa, pensa em trevo, tem hoje o macu, cornichão, ervilhaco, uma série de outras plantas que conseguem, são as plantas que conseguem pegar o nitrogênio do ar que a gente respira e jogar na terra. Se o agricultor não tem isso, esse nitrogênio tem que vir da ureia, tem que vir da agropecuária, encarecendo bastante o custo de produção. Como esse nitrogênio químico é uma coisa que ele tem um custo muito alto energético de produção, para produzir a ureia se gasta muita energia, além do frete, de uma série de coisas, teria esse benefício ambiental, gastar menos energia para ter o mesmo resultado. E outro benefício realmente é que a ureia, assim como outros, são adubos muito solúveis, que tem uma capacidade boa de estar contaminando o lençol freático, contaminando as águas. Bom, e o seu projeto, que está em desenvolvimento em Rio Fortuna, de fixação do nitrogênio no solo, torna a produção de leite mais barata e mais sustentável do ponto de vista ambiental? Sim. Sim, outra coisa que eu não falei no início, assim, O agricultor, de uma forma geral, tendo não esterco, ele tem que fazer uma sobressemeadura de azevém para o inverno, para ter mais passagem no inverno. O agricultor que tem esterco de porco, o que ele vai fazer? Ele vai entrar com esterco de porco e azevém semeado. O sujeito que tem adubo, azevém, adubo e ureia. O outro caminho que eu falei que seria colocar o adubo, colocar azevém e, além disso, trevo. Esse passo com azevém, com trevo, além dele sair muito mais barato, ele vai ter uma produtividade muito superior àquele passagem que tenha só azevém. Então tem diversas vantagens nessa questão da introdução de leguminosas na pastagem. E o agricultor, ele quer ver para crer. O pessoal que tem piqueteamento, procure um técnico da sua confiança, preferencialmente o técnico da EPAGRE, procure o técnico do município, converse sobre esse assunto e experimente em um piquete. O agricultor que tem piqueteamento vai ter lá 30, 40, 60 piquetes na sua propriedade. Experimenta num piquete, faz bem feito, faz como o técnico recomenda e faz isso funcionar em um piquete. Depois disso, se gostar, corrija os erros e segue em frente para uma área maior, porque é bem mais difícil que jogar adubo. Tem alguns detalhes que precisam ser acompanhados, corrigidos, né? Senão, não funciona. Se o agricultor daqui a pouco resolve fazer sem tecnologia ou sem empregar a tecnologia, os detalhes que precisam ser empregados, daqui a pouco, isso não funciona. Lá em Rio Fortuna, como a gente começou? A gente começou em praticamente 3 ou 4 propriedades, uma em cada comunidade, e cada agricultor implantou um piquete. Mas implantou como tinha que ser implantado. Com isso, o agricultor aprendeu, o técnico da EPAGRE aprendeu junto, a gente foi corrigindo, acertando o passo, corrigimos os erros e chegamos à melhor solução. E tem uma diferença de custo muito gritante mesmo. Numa propriedade que a gente acompanhou a produção de pasto anual e também a questão de custos, para vocês terem uma ideia, 1 hectare, que onde foi jogado azevém e ureia, teve um custo relativamente de R$600, R$700 por hectare, uma produção de matéria verde de 50, 60 toneladas de matéria verde. No local onde foi plantado, além de ter colocado os adubos, foi colocado também trevos, e daí não foi colocado ureia. Então, aquelas 5, 6 passadas de ureia que a gente fez, teve essa economia, foi gasto em vez de ser gasto lá R$600, R$700, R$800 com semente e ureia, foi gasto só a semente. Foi gasto na faixa de R$300, R$350. Só que daí produziu 80 e tantas toneladas de matéria verde. Além disso também, essa passagem que tem o trevo, as leguminosas, são umas passagens de melhor qualidade, com mais proteína. Numa passagem que o agricultor tem bastante trevo, bastante azevém, que são pastos bastante proteicos, daqui a pouco o agricultor não vai precisar dá tanta soja, que a soja numa ração é a parte mais cara da ração. Se o pasto está bastante rico em proteína, dá para até em alguns casos zerar a soja da ração, baixando assim muito o custo da ração. Os benefícios para o agricultor entender bem, em termos de custo de produção de leite, mais do que 50% de economia ao utilizar as leguminosas ao invés da ureia. E a produtividade da pastagem também aumenta em 30, 40%. Exatamente. Além disso, ainda tem outras questões que devem ser prestadas atenção. Quantas vezes um agricultor quis adubar uma pastagem com nitrogênio, com ureia, e não conseguiu porque o tempo estava seco? Todo mundo sabe, se colocar ureia numa pastagem com tempo seco, essa ureia evapora. Perdido totalmente o dinheiro. Quando as leguminosas estão ali presentes, isso não existe, porque a leguminosa mesmo está fazendo esse papel de estar largando nitrogênio na terra para nós. Essa tecnologia é realmente fantástica, porque o ar que a gente respira tem muito nitrogênio, que é a mesma coisa que ureia. A única planta que consegue fazer isso, as plantas, são as leguminosas, essas plantas que têm vagem, tipo feijão. O pessoal que é de região produtora de soja sabe disso, não se coloca ureia em soja. Todo o nitrogênio que a soja ocupa vem da fixação biológica. Então todas essas plantas que têm vagem, inclusive o amaricá do mato, feijão, a soja, os trevos, o pega-pega, todas as plantas que têm vagem têm essa capacidade. É uma bactéria que fica na raiz da planta que faz isso. A bactéria suga açúcares da planta, a planta entra com açúcar para a bactéria e a bactéria cede nitrogênio para a planta leguminosa. daqui a pouco a planta leguminosa apodrece uma parte da sua raiz e esse nitrogênio que estava nessa raiz é cedido para outra planta que está ali. E numa pastagem que tem bastante trevos, bastante leguminosas, a pastagem fica tão verde como se tivesse sido posto ureia, nitrogênio naquela pastagem. É uma das tecnologias agrícolas mais antigas que existem, só que a gente tem que reaprender ela e tá usando isso aí porque é realmente muito interessante em termos de custo, maior produção, uma dieta mais proteica para os animais e mais barata. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o agrônomo João Paulo Dornelles Reck, da Ipagre de Rio Fortuna, um dos vencedores do prêmio Expressão de Ecologia. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.